eu sinto de você. Some depois se que quer vir me ver. Manda uma mensagem, cola no QG. Vou te liberar pra subir e descer. Sinto de você. Some depois disse que quer vir me ver. Manda uma mensagem, cola no QG. Vou te liberar pra subir e descer. Cuidado, te tá trolando, só que tu mais aí.